Oceanógrafo 1399. 399, Congonhas 360, informação a Alfa, copia? Copia, 360, ciente da Alfa. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leta após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Perdulo 16. Controle 119.8, aciona 5020. 60 autorizado, decolada 10, com curva direita, perfil da Dael, até a posição Bridge, é Dael Leda, após voa Bridge, após o Lu 16, 198, 5020. Fechamento correto, chame pronto. Voo 1399. Samaranha, 1399. Utilizando, chame girando base para 17. Vento 130 graus 062. Lima Bravo. Falar na base da 17 Bravo. B49, ali mantém. Ali mantém, agora não é 49. Gol no 755, está reautorizado via para 2 mil pés, o ajuste na 012. Vai seguir tráfego da companhia que está um minuto para Dona. Positivo, vai ser. Prosseguir para 2000, desce via, voo 9755. Certo. Zona 10.9, são 3567. Solo, boa tarde, são 3567. Vamos na época na sua escuta. São 3567, táxi de Alfa. Reporta antes da táxi Juliette. Alfa, repórter Anderson Juliette, está 3567. Solo Azul 4198, está na posição 8 para pushback, acionamento. Controle, Papa Romeo, Índia Tango Charlie. Prossiga, Tango Charlie. Preciso desviar à direita 20 graus por 15 milhas. O momento encontra-se ocupado pelo Airbus da Oceané. Táxi lento, aguardando o gate número 5, está 3567. Sola Azul 4198. Azul 4198, prossiga. Para pushback, acionamento na posição 8. Autorizado, chama para o táxi Azul 4198. Autorizado, chamaré Azul. B49 de Colos 23, chama o controle 198. Controle 198, bom, 649, boa. Lima Bravo Alfa tem livre pouso 17, 140 graus 05 nós, chame o solo controlado. Vem ingressando na final, baixar travado, chamará Bravo Alfa. Controle Salvador, boa tarde, bom, no 649, 1500 pés na saída da El. Vou no 649, boa tarde, contato radar, subo para o nível 240. Autorizado 240, vou no 649. Oi, Salvador, boa tarde, vou no 075, estabilizado na LS da 1-0. Ô, no 075, chama externo, fachado, são três baixados travados. Chamará no externo, 075. No 075 tem livre pouso, 10, 130 graus, 069. Livre pouso, no 075. Salvador, Chanel 6314, pushback, acionamento na posição 5. Autorizado, chame para o táxi, Chanel 6314. Reportarei para o táxi, 6314. solo, tá 3217 na posição 03, qual for o push, funcionamento? 3217, sente, aguarde para o pushback acionamento. Guardando. Solo 4148, pronto para o táxi com 107 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, altero medalhão. 4118, inicialmente táxi autorizado até através do meia dúzia. Táxi autorizado até através do meia dúzia, 4118. São 3217, na posição 03, autorizado, chamo para o táxi. Autorizado, chama táxi, está 3217. Trip 5488, número 2 na aproximação, reduza para 1970 nós e desça para 2 mil pés. Autorizado a final ILS. Vai seguir tráfego da Gol Bang 737. Reduzido para 1970, descendo para 2 mil, segundo na aproximação, o Trip 5488. Solo Salvador, o Gol no 399 está pronto para pushback acionamento. Gol no 399, número 2 no setor, aguarde. Guardando, posição 1, ok? Atentando para o pushback da Oceaner, ingresso via Juliette para o portão 05. Esse é o centro de atraso da Oceaner para o Juliette, para o 05, da 3567. Pronto para o táxi, a janela 6314. POB 105, autonomia de 2 horas e 40, alterna Salvador. Janela 6314, sente, aguarde para o táxi. Aguardando, 6314. Paulo Salvador, voo no 075, livrou o pneu, estamos para o táxi. Voo no 075, táxi em Alfa, reportante, ataque 6 Juliette. Alfa, chamante da Juliette, no 075. Azul 4118, ingressa via Juliette e Alfa até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 612, ajuste 10, 12. Juliette, segue pela Juliette Alfa até o ponto de espera, 10, quando pronto. 18,6 com 1012, obrigado. Boa tarde. 6314, vai seguir a Embraer da Azul como número 2 no ponto de espera, pista 10. No ponto de espera, transfere torre 118, decimal 612, ajuste 10, 12. Vai chamar a torre no ponto 7, 2, 6, seguindo o azul que vai passar a frente. 260. 1288-260, boa na 649, boa. Boa. 755, torre 18,6, até o meu pouso. 18, bem, obrigado, boa na 755. Salvador, muito boa tarde, Felipe 5219, assistente da Alfa para autorização. Felipe 5219, Vitória da Conquista 200, informação Alfa, aguarde para copo. 5219. Salvador, muito bom dia, Gol 1755, vai passar sempre, abaixar a travada para a Fontaine, Elias. 1755, 755, boa tarde. Quando tiver aproximação, reporte fundo visual com aeródromo. Deu certo, estimado? O teste de 1.500 faz. Ah, ok, beleza. Índia Tango Charlie autorizado a pro solicitado e chame agora o controle Aracaju na frequência 120.3, save só dá encerrado. Paciente, obrigado, vai voar direto Recife, 120.3, virar a porta. Perfil 200, decolada pista 10, perfil da Gol, levar após direto, transponder 5041, controle 119.8. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível de voo 200, decola da 10, saída Gol, transição é Val, após DTT, responde 5041, controle 598, trip 5219. Trip 5219, cotejamento correto, chamei pronto. 5219. Solo, TAM 3217 para o táxi, com 63 a bordo, autonomia 3 horas e 10, alterando Guarulhos. Gente, TAM 3217, táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no zero, quando lá turno no 86, ajuste 1012, só confirmando a retaguarda do Avianca. Positivo, Índia Alfa 3217. Se aproximando da Juliette no 075. Ou no 075, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a Juliette no 075. Trip 5219 na escuta. Na escuta, prossiga. É, só confirmando, eu paguei o controle 1198 ou 1935? 1198. Ok, obrigado. Solo Gol 399. Dono 399, prossiga. Tá pronto para o feedback também. Gente, aguarde. O Airbus até ainda não livrou o setor, ok? Aguarde para iniciar, já será autorizado. Obrigado. Tá 3217 na escuta. Afirmativo. O senhor pode taxiar de maneira a manter posição na Índia para deixar o Boeing da Gol ingressar no portão 4, que fica logo à esquerda do senhor? Vai um pouco pra frente aqui, ingressando na Índia. Ok, obrigado. Voo no 075, observe o início do táxi do Airbus até no setor Juliette 04. Juliette 04 após o início do táxi do Airbus no 755, solos 33, livre direita, livre 1, 219. 319. Tanto 892, a senhora de estação, contato com a da agora, 3-0-2. Guardante de Aracaju, estrubo nível 3-4-2, 5-0-2, do tanto de Aracaju. Trip 5488, vento 1-5-0 graus, meia dúzia de nós, livre pouso 1-0. Pouso, trip 5488. Azul 4118, após o pouso do ATR da trip, a linha mantém na 1 a 0. Azul ATR da trip, a linha mantém na 0. Solo, Gol 755. Gol no 755, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa vai manter posição da Juliette, 755, tá bom. O 1075 vai manter posição aguardando o início do ataque da ataque. Ok, sente. Coluna 925, controle Salvador, acione identificação via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-2. 4.000-0-1-2, 9-2. 5488, solo 36, livre direito, livre 1, 219. 219, obrigado, boa. TP5488, livrou? Muito boa tarde. Boa tarde, TP5488. Táxi em frente, quilo, pátio 3, posição 06. Ok, pátio 3, posição 06, TP5488. De nós, livre decolagem da 190. Livre decolagem 10, 4188. Está autorizado agora o 399? Vou no 399, coordene com a equipe de solo que tem aeronaves da companhia parqueando agora no 04, após estar livre. Para Juliette, voo 755. Vou no 755, Juliette, portão 08. Juliette 08, voo 1755. Ou será 6314 ali e mantém 10. Ficou a 925. Após bom, 925. Autorização de tráfego para São Paulo. Pantanal 4711, aguarde a cópia, São Paulo. Aguarda, Pantanal 4711. Quatro, um, um, oito, decolou 38 com controle em 1198. 198 com controle, azul 4198, obrigado. Solo Salvador, web 5729, tem como confirmar a saída do indivíduo? Seu contato radar na decolagem, se mantém a nível de voo 360, saída da El Leda após direto bridge. 360 da El Leda bridge, azul 4119. 5729. Web 5729, número 2 para a cópia, aguarde. Número 2 para a cópia, aguardando, 5729. Pantanal 4711, copia. Pantanal 4711, pronto para a cópia. Pantanal 4711, São Paulo, aprovado nível 360, via Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Pirassununga. Decola da pista 10, perfil da Dael Leda, após direto, bridge com curva direita. Transponder 5043, controle 119, decimal 8. Livre decolagem da 10. Decolagem. Bravo, hotel Zulu, após Trife e após Pirassununga. Saída da El, após o Alenda, recusando da pista 10 com curva à direita. Transponder 5043, controle 119-80, Pantanal 4711. Pantanal 4711, após Leda, bridge. Gente, após Leda, bridge. Pantanal 4711. Solo, Scanner 6321, pushback acionamento, está na remota... 13. Pantanal 4711, cotejamento correto, chame pronto no portão 09. Gente, o Pantanal 4711. Oceano é 6321, no livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Livre push e acionamento, chamaremos para o táxi, 6321. Oceano 6314, decolou os 40 com controle em 1998. 1998, boa tarde. Web 5729, copia. 5729 na escuta, por favor. Web 5729, com fins aprovado nível 360. Rota Leda, Bridge, direto Charlie, November, Foxtrot, DCT. Decola da pista 1-0, perfil da Dael. Leda, após direto Bridge, com curva à direita. Transponder 5046, controle 119, decimal 8. Ok, sente autorizado com 360, copia cota Leda Bridge até com 15 DCT. Decola da pista 1-0, Dael Leda, DCT com 15 Bridge. Transponder 5729. Web 5729, faça um novo cotejamento, cheque rádio, informo Clareza 1. 3217, vento no 60 graus, 5 nós, livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 3217. Gente, bom no 399, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista 1-0. Quando lá a torre no 86, ajuste 1-0, 1-2, bom voo. Alfa, ponte espera 1862, 0-2. Obrigado, mano. Web 5729, copiou o solo? 5729, tá autorizado com fins 360 via rota Leda, Bridge, DCT com fins, decola da pista 1-0, saída da El, Leda, DCT, Bridge. Confirme o transponder pro 5729. Web 5729, nível autorizado 340, negativo 360. Transponder 5046, controle 1998, cotejo. Nível 340, transponder 5046, transponder 1198, Web 5729. Web 5729, o controle 1198, chame pronto. Sente, controle 1198, chamada pronto, Web 5729. Colosso 43, com controle 198. 98-3-2-0-7. Padou o gol no 399, ponto esperado 1-0. No 399, ali mantém na 1-0. Ali mantém, gol no 399. Xenome 3-1-4, ciente pro 3-2-0, confio por quantas milhas? Umas 20 milhas. Ciente. Oi, Salvador, muito boa tarde, 3217, retorna na sua escuta, se possível, voa Dael. TAM 3217, contato radar, decolagem, sobre mantenha nível de voo 360, autorizado por hoje, Dael. 360, Dael, grato 3217. Para o táxi, 6321, 79 a bordo, com 3 horas e 53, Altena Goiânia. Azul 4206, redução para 2409. 240, reduzindo 4206. Via Pátio 1, no Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0, quando lá torno no 86, ajuste no 0-1-2, bom voo. Ok, autorizado o táxi Juliette Alfa, 186, obrigado, uma boa tarde. A retrica, azul 4118. Agora de transferência, azul 4118. Guarda. Controle, gol 925. Pouquinho à direita de pelo. Pelo menos 10 graus. Confirma pro gol 925. 190. Confirma pro gol 925. Pro 925, pro 1-9-0. Ciente. Azul 4118, chame Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alterne 125, decimal 1. Ok, Station 3325, Alteran 251, Azul 4198. No 399, decolou 46 com controle 93198, confirmando. 398, vou no 399. Controle Salvador, é o gol no 399. Gol na 399, contato radar, decolagem, submantênico de voo 360, saída da El Leda, após bridge. Ok, da El Leda, após bridge, o gol na 399, para 360. Azul 4206, dos velocidades para 2209. 220, 4206. Oceaner 6321, bom dia, autorizado, alinha e decolada 10, ventos de 160 graus com 5 nós. Autorizado, alinha e decolada, pista 10, 6321. TAN 3217, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, Ateneu 25, decimal 1. 3325, alterno 251 com Recife, tá? 3217. Azul 4206, reduz velocidade para 2109, número 2 na aproximação. 210, 4206. Gol 925, tem condições de curvar à esquerda para o 150. Estava mais 5 milhas nessa proxa. Suficiente, desça para 3 mil pés, ajuste na 0 na 2. 3 mil pés com 1.002, obrigado.